eu bebo e fico tonto, lembrando. Tô parecendo cachaceira de primeira viagem. O que ele fez comigo é pura sacanagem. Isso não se faz nem com cachorro. Coração tá me batendo e dando esporro. A culpa é de alguém que só brincava comigo, que nunca me fez bem. Só eu que não via isso, eu chamando de bem e ele me traindo. Oh moço, eu tô bebendo água do fundo do poço, tá osso. Oh moço, se ele quiser eu trouxe aqui, voltar de novo, de novo. Oh moço, eu tô bebendo água do fundo do poço, tá osso. Oh moço, se ele quiser eu trouxe aqui, voltar de novo, de novo. Tá osso, a parte boa do chifre é que a gente bebe com gosto. Banda W7, emoção do início ao fim. Parecendo cachaceira de primeira viagem. O que ele fez comigo é pura sacanagem. Isso não se faz nem com cachorro. Coração tá me batendo e dando esporro. A culpa é de alguém que só brincava comigo, que nunca me fez bem. Só eu que não via isso, eu chamando de bem e ele me traindo. Oh moço, eu tô bebendo água do fundo do poço, tá osso. Oh moço, se ele quiser eu trouxe aqui, voltar de novo, de novo.